fez meu corpo tremer com seu olhar de princesa. Ela fez o meu coração bater mais forte. Seu jeito meio me conquistou com seu olhar de menina. E entreguei nessa paixão loucamente. Eu te amei com toda a força do coração, sem saber que um outro alguém te amava também. Eu sofri, chorei por ti. Quando eu mais te amava foi que descobri que eu sofri, chorei por ti. Quando eu mais te amava foi que descobri que eu sofri. Não venha com essa história de dizer que ele é só amigo, pois eu sei, já percebi. Perdi você. Banda Sayonara, é só paixão. Seu jeito meio me conquistou com seu olhar de menina. E entreguei nessa paixão loucamente. Eu te amei com toda a força do coração, sem saber que um outro alguém te amava também. Eu sofri, chorei por ti. Quando eu mais te amava foi que descobri. Eu sofri, chorei por ti. Quando eu mais te amava foi que descobri. Eu sofri. Não venha com essa história de dizer que eu não sou amigo, pois eu sei, já percebi. Perdi você. Perdi você.